Cinecast Especial, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos. Começa agora mais um Cinecast Especial. Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo está Harald Stricker. Alô? Carlos Voltor. Opa. E para fechar essa nossa mesa de discussão, Bruno Costa. E aí? É, tudo bem, meus amigos. E hoje, caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos para conversar sobre um assunto que vem nos intrigando há bastante tempo. Será que no cinema é possível contarmos verdades? Ou será que as verdades precisam sempre de um tempero extra para deixar a história mais interessante? Será que uma cinebiografia é de fato uma verdade? Mas antes de vocês ouvirem a nossa conclusão sobre esse papo, vamos para os recados de nossos patrocinadores e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd você encontra em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internite, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internite.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há mais de 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Aqui presentes nessa mesa, meus caríssimos ouvintes, e eu acho que nós devemos começar essa nossa discussão trazendo algumas definições para o programa, né? Para ficar mais fácil da gente entender o que é a proposta desse programa. Então eu queria que a gente fizesse aqui uma explicação para os nossos ouvintes do que é uma biografia, uma ficção e também de estruturas narrativas. O que, é que vocês acham? Pode ser. Então, eu trouxe aqui, já vi preparado, biografia. Ela tem por origem os termos gregos bios, que significa vida, e graphem, que significa escrita, ou seja, a escrita da vida. E, poxa, se a gente parar pra pensar, biografia é a história da vida de alguém contada de forma literária, se normalmente em livros e etc. Mas no cinema, é possível que as pessoas adaptem um livro ou até mesmo escrevam um roteiro para o cinema contando a biografia de alguém. Até aí, nenhuma novidade, certo? Certíssimo. Perfeito. E a gente também tem que dizer que, normalmente, uma biografia ela é acompanhada de alguns documentos históricos, geralmente fotos ou testemunhos, que comprovam todos os acontecimentos que ali são descritos. Então, podemos dizer que é um apanhado de documentos históricos para contar a vida de alguém. Geralmente. Perfeitamente. Normalmente, né? Já a palavra ficção tem como origem o termo latim fictio, que significa fingir, modelar, inventar. Ou seja, a origem do nome já diz o que ele significa, né? É um faz de conta da realidade. Então, poxa, a gente pode dizer que na literatura temos livros que são, obviamente, de ficção, que é o nosso alvo de hoje, mas também existem livros técnicos usados para estudo, ou até mesmo para contar experimentos científicos ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas o foco aqui é tratar apenas da ficção. Por isso, vamos ignorar essa parte da literatura, ok? Mas aí é que está. Nós vamos ter que abordar, de certa maneira, a literatura séria, que é comprometida teoricamente com a realidade. Ela se encontra nessas biografias literárias, né? Nós supomos que a pessoa, o autor, fez um trabalho decente, um trabalho sério, um trabalho sem tendências, digamos assim, né? Porque já existem tendências demais na vida de uma pessoa biografada. Não precisamos das tendências do autor do texto, né? Pelo menos é assim que eu penso a coisa. E essas biografias literárias, quando transcritas para o cinema, aí sim geram um problema gravíssimo. Exato, exato. E, poxa, temos também que explicar o que é uma narrativa tanto literária quanto cinematográfica para entrar nessa discussão, porque eu entendo que uma biografia ela só pode ser apresentada no cinema de uma... Quer dizer, de duas maneiras, não de uma apenas, mas de duas maneiras de estilos de contar histórias, né? De narrativas mesmo, que é aquela narrativa linear clássica que a gente conhece, ou então uma narrativa circular, que serve... É aquela coisa, né? Que a história termina onde ela começou. Então, é possível você ter esses dois tipos de narrativas quando falamos de biografia no cinema. Ou será que existe alguma outra forma? Eu acredito que você pode fazer não linear também. É, na verdade, você pode abordar de qualquer maneira. Ela pode ser... É, exatamente, vai depender da visão do diretor, da visão de como aquela história quer ser passada, de quais são os pontos principais dela, como você vai abordar, isso pode ser feito de várias maneiras. Tanto que você tem mais de um filme, às vezes, sobre a mesma pessoa, sobre a mesma história, sobre o mesmo acontecimento, abordado de formas diferentes. Né? Eu acho que isso não é limitado. Você pode fazer isso da forma que for. É, desde que, obviamente, né, como o Carlos falou, o diretor tenha um objetivo com isso, né? Ele tá usando essa narrativa, seja ela circular, não linear, linear, por quê? Pra chegar aonde? Pra te passar qual situação daquela personagem, né? Já que a gente tá falando de um caso biografado aí, né? A gente tá falando de uma biografia. Então, eu acho que tudo vai depender muito, e principalmente do objetivo, do que ele quer contar. Às vezes, por exemplo, um filme como Bronson, né? Onde você tem uma narrativa circular, porque a vida da personagem é daquela forma. Então, existe uma situação narrativa que, na verdade, condiz com o status da própria personagem para o diretor, né? Na visão do diretor e, obviamente, do roteirista, enfim. Então, eu acredito que vai muito por esse caminho, né? Bom, eu acho que a forma tradicional de se contar uma biografia é de forma linear. Salvo exceções, como o Bronson, como você bem disse. Mas aí você tá... É a forma tradicional de contar qualquer história no cinema. Sim. É, mas... Talvez seja mais fácil até, Gunter, assim, você fazer linear, ela é mais cômoda até, né? Você meio, meio e fim. Mas existe um objetivo de por que tem que ser linear? Existem partes que, se você quebrar a narrativa, tornando ela não linear, por exemplo, a pessoa não vai entender o processo a que levou a personagem do ponto A ao ponto B, né? Que o filme prega. Você começa no ponto A, termina no ponto B, isso numa estrutura linear. Então tudo tem que ser, depende muito. Foi o que o Carlos falou, não dá pra gente limitar e botar numa caixa e falar, não, tem que ser assim. Existem várias formas de contar essa história, depende muito. Mais ou menos, ô Costa, aí é que a gente já começa a discussão de verdade desse programa, porque é o seguinte, pelo menos no meu modo de enxergar as coisas, não tem motivo pra você fragmentar a história ou você usar narrativas diferentes da tradicional pra contar uma biografia. Poxa, geralmente a biografia conta um momento da vida de uma pessoa, até mesmo a vida inteira. E a vida da pessoa segue uma ordem linear. Os anos se passam, então a pessoa ela vai envelhecendo. Então não tem por que você quebrar isso para contar uma biografia. Depende, Bruno, porque às vezes você pode fazer um recorte de um determinado momento da vida da pessoa. Você não precisa fechar ela, por exemplo, eu preciso começar do nascimento, aí eu vou até o determinado... Não, às vezes você pode pegar um pequeno pedaço em que a vida dela foi muito interessante, que talvez as pessoas reconheçam, e aquilo é tudo fragmentado, até pela própria vida da pessoa. Por exemplo, se eu fosse fazer uma biografia do Kurt Cobain, eu faria muito fragmentado, eu faria muito quebrado, porque eu entendo que a vida dele foi dessa forma, pelo que eu já li, pelo que eu já vi e tudo mais. Depende muito, acho que aí vão vários aspectos para que essa narrativa funcione. Apesar de você estar levando em conta que a história da pessoa... você está contando a história de uma pessoa, isso no caso de uma biografia, não necessariamente você precisa contar essa história exatamente de forma linear, independente do momento que você vai pegar da vida dela pra contar. Você pode contar essa história de várias maneiras. Você pode contar essa história a partir de um acontecimento e mostrar eventos que vão levar a esse acontecimento e depois consequências a partir daquele momento pra frente. Então, tipo, você tem como trabalhar várias formas de como contar aquela história. Seja linear, seja não linear, em flashbacks o tempo inteiro, intercalando momentos presentes e futuros. livros, eu acho que é tão limitado quanto você pode se dizer que um filme é limitado, né? Você pode trabalhar qualquer estilo cinematográfico dentro de uma biografia, depende de como você vai abordar isso, né? E eu acho que também, dentro dessa coisa de biografias, não só biografias, mas de eventos, né? Você pode pegar e fazer um trabalho ficcional, por exemplo, como fizeram com o 11 de setembro. Você contou ali uma história verídica, baseada em fatos reais, mas você criou elementos ficcionais para contar melhor aquela história, para dramatizar aquela história. Muito importante o que o Voltor falou. Realidade e verdade no cinema nem sempre precisam andar juntos. Eles podem andar separados. Sim. Tudo vai depender da própria narrativa. Eu posso fazer um filme muito pautado na realidade, mas eu posso pegar toda a verdade que você sabe sobre aquele evento e quebrar ela toda e transformar numa grande mentira. Não precisa seguir exatamente os fatos como aconteceram, mas você vai dizer que aquele filme é extremamente plausível dentro da realidade. Aí eu discordo. Se é real, tem que ser verdadeiro. Não pode ser algo mais ou menos real. Mas não é bem por aí. Por exemplo, você pega um filme que tem isso bem forte e que basicamente o filme se tornou real depois que foi feito, né? A história meio que verdadeira deixou de ser a verdadeira e passou a ser a do filme praticamente para as pessoas que viram o filme, que é o Coração Valente, a história do William Wallace. A história contada no filme é uma dramatização e fictícia da vida de William Wallace. Você tem ali elementos similares à história real da vida dele, mas boa parte do que é mostrado no filme é criado, é ficcional. Perfeito. Mas a história é passada como verdadeira, como a história da vida de William Wallace. Bom, verdadeira para quem é um desavisado nessa vida. Sim, sim, mas é vendido como a história de William Wallace. Não que ela fosse real, ou tudo que estava ali realmente aconteceu. Não, mas pra grande parte do público que viu aquele filme, aceitou aquilo ali como uma verdade. Perfeito. Porque se há exploração da verdade, Bruno, aí passa a ser um documentário, entendeu? Já não passa a ser mais um filme ficcional. O que é o filme ficcional? É a exploração dos nossos medos, sonhos, terrores, da nossa imaginação como um todo. Ele não precisa ter um pacto com essa verdade que a gente está propondo aqui. É ficção. A ficção, como você mesmo colocou, ela tem a possibilidade de fazer esses romances, né? Essas criações, essas ilusões que, obviamente, dentro do filme, dentro da coerência lógica, estrutura do filme, elas passam a ser verdade. Porque você, obviamente, vai ser induzido a isso, né? Através de uma série de fatores. Beleza, quem conhece a história, como Harold bem colocou, provavelmente vai falar, pô, mas isso aqui não foi assim, mas isso aqui não foi assado. Então, aí nós vamos passar para um outro tipo de filme, que é o documentário. Se você quer ter a verdade, verdade dos fatos, e que às vezes pode até ser induzido um ponto favorecido ou outro pelo diretor, você tem que ver um documentário. Você não pode procurar numa ficção essa verdade. Eu acho muito perigoso a gente entrar nesse tipo de definição, porque documentário, na verdade, é a visão de alguém sobre um determinado assunto. E só por ser uma interpretação de um acontecimento, ou de eventos históricos, ou qualquer outra coisa parecida, já deixa de ser real. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, um documentarista muito famoso, Michael Moore. Todo mundo sabe que ele é totalmente contra o uso de armas, etc. Então, quando ele faz o documentário lá dele, o Tiros de Columbine, ele dá a opinião dele e desvirtua muito o que é contado ali para reforçar o que ele diz. Percebam, ouvintes e vocês também que estão aqui na mesa comigo, eu não estou dizendo se eu sou a favor ou contra como os Estados Unidos trabalham as armas internamente lá com a população, tá? Isso não vem ao caso. Eu só estou querendo dizer que o Michael Moore é contra e ele constrói um filme criando determinadas histórias, romantizando de tal forma a influenciar a visão das pessoas que assistiram aquele filme. Então eu não sei se a gente pode dizer que aquilo ali é real. Aquilo ali, na verdade, é a interpretação do Michael Moore para aquela situação nos Estados Unidos. O que não deixa de ser válido, entende? É a opinião dele. É o documentário dele, entende? Isso significa que ele tem o direito de expor a sua opinião. Se ele manipula dados ou não, aí realmente é uma outra questão. Mas eu acredito piamente que ele não é o único a pecar dentre todos os diretores de documentário do mundo, entende? Ele é apenas mais um. Não, também não estou dizendo que todos os diretores de documentário manipulam a verdade. Não, também não estou dizendo isso. Eu estou só dizendo que o Michael Moore não está sozinho nessa. E quando eu disse manipulação, não quer dizer que seja intencional. tá. É, na verdade, o que geralmente acontece na coisa do documentário? O documentário, eu acho que ele não pode também ser tratado como uma coisa verdade. Ele tenta se ater mais aos fatos, mais à coisa real, aos dados históricos. Ele tenta se pegar em cima de coisas muito mais palpáveis do que o filme de ficção. O filme de ficção, ele tem uma liberdade muito maior de criar ou desconstruir aquela realidade, aquela verdade, do que um documentário. O que, que o documentário tem, na verdade? O documentário, ele tem a interpretação àqueles fatos. Então você vai apresentar fatos, e em cima daqueles fatos você vai ter o modo como aquele diretor vai querer passar aquela informação. Ele vai interpretar aquela informação e como ele vai passar aquela informação pro público. Que pode ser de várias maneiras. No caso do Michael Moore, geralmente é uma crítica. Então ele pega aqueles dados e utiliza aqueles dados para construir o cenário de crítica que ele vai fazer à sociedade americana. Dentro desse universo, você vai ter outros documentários que vão abordar o mesmo tema, só que vão pegar outros fatos e calcular o seu lado da história, né? Então, o documentário também ele não é uma coisa, uma verdade absoluta. Ele é a ideia da verdade sobre o ponto de vista daquela pessoa que está realizando aquele documentário. É diferente de uma matéria jornalística. Quando você vai fazer uma notícia de um jornal sobre Columbine, você vai ter que se ater mais à verdade de uma forma geralmente imparcial. Porque a ideia do jornalismo é passar o fato de forma imparcial. Né? Pelo menos a princípio a ideia do jornalismo é essa. É, normalmente sem sentimentos, etc. É claro que existem os jornalistas tendenciosos, como tudo na vida, tá? A gente está aqui generalizando. É, não, você tem as matérias opinativas, você tem colunas opinativas, você tem até telejornais que trabalham mais essa lado da opinião do jornalista, mas você tem a notícia imparcial, né? O foco principal do jornalismo é a notícia imparcial, pelo menos deveria ser. É, o jornalismo tradicional. Exato. O documentário, ele não tem também essa necessidade de ser imparcial, ele nem tá se dizendo ser imparcial e nem de estar se colocando no lugar de um noticiário. Ele não tá ali pra te dar uma notícia ou te passar os fatos friamente. Ele tá ali pra te comover ou pra te incitar da forma que aquele diretor decidiu pegar aquele assunto e passar pra você. Por exemplo, o Al Gore fazendo o filme lá, Uma Verdade Inconveniente. Sim, do aquecimento global. Exato. Era a visão que ele tinha e ele queria passar aquilo de uma forma que, olha só, temos que tomar responsabilidade sobre isso que está acontecendo, porque senão vai dar merda. E aquilo ali passado de uma forma direta e objetiva. É, da mesma forma como na Segunda Guerra Mundial existia propaganda tanto nazista quanto dos aliados. Então, isso Sim. tudo depende de quem fez o documentário e para que público ele será exibido. Qual é o público-alvo? Isso tudo tem que ser pesado na hora que a gente pensa assim, poxa, será que esse documentário aqui é verdade ou não? Entendeu? É por isso que o Bill Nichols, que é um grande estudioso dessa parte do documentário, diz que o documentário, na sua essência, é a exploração da verdade, como eu estava falando. E é exatamente isso. O Carlos bem colocou um ponto interessante. O filme, como sempre, né, tanto ficcional quanto um documentário, é a visão de alguém sobre aquela história. No caso, o diretor sobre a história que ele quer contar. O documentário não é muito diferente disso. Só que a questão é que, no documentário, você tem essa exploração da verdade, lógico que pelo ponto de vista que ele acha mais interessante. Afinal de contas, é o diretor dando um ponto de vista sobre aquele assunto. That's life! Ô Carlos, você estava contando pra gente antes da gravação que você chegou a fazer alguns documentários, né? Pelo menos um, em época de faculdade. Como é que é essa história e também como é que é a abordagem do professor ao avaliar esse tipo de documentário? É, no meu caso, né, na faculdade que eu fiz, a gente teve logo no início a proposta para realizar um documentário, né? Na própria aula de documentário. E isso era um trabalho que você tinha que. Você, o aluno, escolhia o tema, né? Selecionava lá a sua equipe. Cada um desses, a gente definia, se definiria um tema e a gente iria realizar esse documentário. No nosso caso, o tema foi como encarar a vida após estar velho, né? Chegar à terceira idade, né? Depois dos 70, 80 anos, o que você tem de perspectiva de vida? Pra onde é que você vai? O que você tem pra fazer? Você ainda tem alguma coisa a realizar? Você ainda tem esperanças de realizar alguma coisa? Você já tá aceitando que vai morrer? Qual seria esse trabalho, né? Como seria a cabeça dessa pessoa em relação ao futuro? E esse documentário que a gente fez, a gente abordou três personagens, né? Três pessoas, três entrevistados. Um senhor de mais de 70 anos que tava, na verdade, em busca de uma... de descobrir... Ele gostava de descobrir, ele queria descobrir a pós-morte. Se existia a vida após a morte, se existia um sobrenatural. O que iria acontecer, ele se fixava em querer saber essas coisas. Então, ele ia em centros espíritas, ele ia pro cemitério à noite tentar encontrar espíritos, ele queria descobrir se realmente existiam espíritos. É, o objetivo de vida dele naquela idade era saber se existia alguma coisa depois. Tinha um outro que era um senhor de também já 70 anos, que tinha começado a surfar depois dos 60 e transformou a vida dele inteira em volta do surf. Né? Ele passou a surfar todos os dias, ele abriu uma loja de surf, de pranchas, próximo à praia, e ele ficava trabalhando na loja e ia surfar. A vida dele passou aí. A aposentadoria dele, né? A vida dele após a vida normal de um cidadão, né? Que você, depois que se aposenta, foi se tornar um surfista. Que interessante isso, né? E ele passou a ser aquilo. Então, a vida dele, ele falou, ele ia continuar surfando até não poder mais. Ele ia fazer aquilo pro resto da vida. E a terceira, né? A terceira entrevistada já era uma senhora que já tinha praticamente desistido de viver. Ela não tinha mais perspectiva, ela não tinha... mal via o que tinha da família dela. Ela já tinha aceitado a morte e já tinha feito até preparativos pro próprio enterro. Já tinha tudo deixado, já tava tudo preparado para que quando ela morresse tudo já tava resolvido. Certo. Isso era o tema do documentário. A gente realizou essas entrevistas e, é claro, as pessoas... era um curta-metragem, né? Um documentário de curta-metragem, que a gente tinha 20 minutos pra contar a história dessas três pessoas. Então, a gente não podia contar a vida inteira delas. A gente teve que selecionar, dentro do que elas nos contaram, momentos importantes e significativos e interessantes das vidas delas, pra gente colocar isso no filme, pra tornar o nosso filme interessante também. Então acaba que era a nossa visão em cima da vida dessas pessoas que a gente iria estar colocando nesse filme, e de uma forma romantizada. A gente não estaria criando nada, não inventou nada da vida deles, a gente simplesmente selecionou momentos das vidas deles que eram mais significativos e interessantes. Então a gente tinha o poder, aparentemente, né, a princípio, a gente tinha um poder de dizer o que aquela pessoa viveu dentro desse filme que a gente construiu. É aquela velha história que a gente está discutindo desde o início, que é: será que a biografia, ela pode ser considerada como verdade absoluta mesmo? Nesse caso, é verdade, mas que verdade? A verdade que vocês acharam interessante ao montar o filme. Exatamente. Então, a biografia, eu acho que ela não é uma verdade absoluta. Nem mesmo quando a pessoa que viveu escreve aquela biografia, ou tá ali pra relatar ou ajudar a escrever aquela biografia, não necessariamente aquilo ali é 100% verdade. É a verdade que aquela pessoa está ali disposta a colocar ali. Claro. Que a gente pode trabalhar em verdade, fora lado de biografia, porque isso é muito subjetivo ao que a pessoa está disposta a mostrar. Principalmente, você pegar uma biografia de uma pessoa pública, você tem sim vários acontecimentos da vida dessa pessoa que são de conhecimento geral. Então, você tem coisas ali que você sabe que vão estar naquela biografia. Mas existem eventos particulares que não são de conhecimento geral, que podem ou não aparecer, ou podem aparecer de formas diferentes. E você também ainda tem, por exemplo, dentro desse mesmo universo, as biografias não autorizadas. São autores que escrevem uma biografia, nesse caso de um livro, e essa biografia não é autorizada pela pessoa que viveu aquela biografia, que viveu aquela vida, né? E isso pode se fazer um filme disso. Você tem aí vários filmes, por exemplo, do Steve Jobs. Você tem milhões de documentários contando a vida dele, você vai ter agora um segundo filme contando a vida dele na área da ficção, abordando pontos diferentes, mostrando ele de formas diferentes. O que é verdade dentro disso? O que você vai aceitar como verdade absoluta ou não? Então é muito difícil você dizer o que é verdade ou não dentro disso, porque mal ou bem, isso tudo é baseado dentro de uma indústria que o seu principal objetivo é ganhar dinheiro. Então você vai ter que trabalhar isso de forma interessante pro público que quer assistir aquilo, né? Por mais que às vezes a pessoa pode ser interessante, então isso já vai atrair. Todo mundo vai ver um filme do Steve Jobs. Ele era um gênio, então as pessoas se interessam nisso. Mas se saísse agora um filme contando a biografia... pegar um exemplo aqui. De Jesus Cristo. Essa já tem, você também ficaria interessante, mas você iria ver a biografia do Liminha. É, provavelmente não. Provavelmente por que não? Não, não tô dizendo que você não iria ver, mas tô dizendo que não seria um atrativo pra grande maioria do público. Mas aí é porque também não é uma pessoa tão popular quanto o Steve Jobs. Mas é... Ou Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo. Agora, poxa, isso que você falou é interessante, ô Carlos. Porque se a gente parar pra pensar, desde que Hollywood é Hollywood, quando começou a Academia do Oscar e etc., todo ano tem pelo menos um filme biográfico. Eu não lembro de um ano sequer que não tenha uma biografia sendo lançada em Hollywood. É verdade. As pessoas querem saber mais da vida das pessoas públicas. Querem, isso é normal. Basta ver esses reality shows aí que existem dezenas e etc. Sim, agora tá cada vez mais massivo. E poxa, não é só em Hollywood que isso acontece, não. No mundo inteiro, por exemplo, aqui no Brasil agora, nesse momento, em cartaz tá um filme do Tim Maia, contando a história da vida do Tim Maia. Então, sim. É um filme bom, mas que você assistindo... Irmã Dulce também vai ganhar um filme, parece? Sim, Irmã Dulce. Mas o próprio filme do Tim Maia, que vamos dar um exemplo do Tim Maia. O filme do Tim Maia, ele não conta ali toda a história da vida dele de forma real. Ele romantiza várias partes e não apresenta todo mundo que passou pela vida dele, né? Ele meio que sintetiza em alguns personagens pessoas da vida dele. Sim, sim. Né, pessoas que passaram pela vida dele. Eu vou dar um outro exemplo, que é meio que contrário ao que o Carlos Voltor está dizendo aqui agora, sobre o Tim Maia. Eu assisti alguns anos atrás o filme Nixon e achei de uma extrema chatice o filme, porque existia um batalhão de personagens secundários e terciários. Acredito eu que o diretor, ele queria se envolver muito com a suposta realidade. Faz tempo que eu vi esse filme, eu posso estar até errando, mas eu sei que aquele filme não tinha dinâmica nenhuma. Aquilo não parecia um filme. Aquilo foi uma obra de arte péssima, porque não tinha andamento. Se arrastava, era um filme arrastado e chato sobre política norte-americana. E aí eu fico pensando, puxa, qual é o meu interesse em ver um filme? É a verdade ou é o entretenimento daquilo? Eu estou em busca principalmente do entretenimento quando eu estou diante de um filme. Eu não quero saber a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é extremamente intrincada, cheia, repleta de personagens secundários, terciários, quaternários, que às vezes podem até aparecer uma única vez na vida daquele biografado e depois desaparecem. Porém, naquele momento da vida do biografado, foi extremamente importante a aparição daquele personagem. Isso na vida real, estou dizendo. Mas isso em filme fica horrível. Fica intragável. Por isso que os filmes biografados, filmes baseados em fatos reais, adulteram os fatos. É pelo bem de algo maior, que no caso é a arte. Sim. E não a verdade. A verdade não importa. Quando tratamos de arte, sim. Isso é muito importante para que o espectador consiga entender o que de fato ele está vendo. Ele não está vendo realidade, ele está vendo um entretenimento. Exatamente. É aquela coisa do vamos contar essa história de uma forma interessante, né? Agora, tipo, se você quer ler a verdade, se você quer ver a verdade visualmente, o máximo é um documentário. Ou quando sair uma matéria, uma reportagem especial no Globo Repórter sobre essa pessoa. Ali você vai ver fatos mais embasados da vida daquela pessoa. E mesmo assim, você não vai ter toda a verdade. Claro. Porque é impossível. Sinceramente, eu acho impossível você ter, mesmo numa biografia, num livro, toda a verdade sobre uma pessoa. Você vai ter, no máximo, alguns fatos, algumas passagens, alguns momentos daquela pessoa que foram importantes. O Harold falou uma coisa interessante, né? A gente não pode esquecer que um filme, como a gente estava falando, ele tem uma condução, ele tem a narrativa, né? E tudo dentro de um filme precisa favorecer a narrativa. Então, se precisar adulterar certas situações ou condensar personagens em cima de uma personagem só, o filme tem que fazer isso para o bom andamento dele, para que ele possa avançar enquanto filme. Sim. E, acima de tudo, é um filme. A proposta é essa. Foi o que o Harold falou. A gente fez um cinecast sobre Amadeus, que é um filme muito interessante, mas que as pessoas, muitas delas, tomaram como verdade o Mozart ali retratado, esquecendo de levar vários pontos em consideração. O principal deles é que dentro da narrativa do filme, nós estávamos olhando pelos olhos do Salieri. Então isso não quer dizer que o Mozart seja daquela forma, poderia ser como o Salieri enxergava o Mozart. Então as pessoas, elas às vezes confundem o filme com a realidade. E o pior de tudo são os historiadores histéricos. Esses são os piores, porque eles rasgam a roupa, eles pulam pelados em cima das mesas, começam a sambar, arrancar os próprios cabelos. Não, isso não é verdade, não foi isso que aconteceu. Tudo bem, não precisa se desesperar. Nós entendemos isso, que não vamos encontrar verdade naquele filme. Os historiadores de plantão precisam entender isso. Eu acho muito engraçado, né, tipo, essa coisa de você... Isso é a própria cultura mesmo, acho que do cinema, do filme. Quantos filmes não existem aí que se fingem ser reais, tem sua história, dizem suas histórias serem... Hoje em dia, então, tem essa cultura do filme documental, da câmera na mão, que se diz verdadeiro, que é... Os mockumentaries. Nem só os mockumentaries, tipo um Bruxa de Blair da vida. Não, os found footage. Muito tempo enganou tanta gente acreditando que aquilo podia ser real. Né? O que mais você tem é filmes enganando as pessoas que aquela coisa pode ser real. Né? Você hoje já chegou num ponto em que um próprio Discovery Channel passa documentários... Né, documentários, entre aspas, né, contando a história de possíveis monstros que podem existir nos dias de hoje. É, teve aquele da Semana do Tubarão do Discovery, do Mega Shark, você passando meio que uma história documental do que tá acontecendo de um tubarão podendo existir hoje. Tem pessoas que aceitam como verdade. A minha predileta do Povo Sereia. Aquele foi ótimo, foi sensacional. Adorei aquilo ali. É uma metalinguagem sensacional. Adorei aquele documentário do Discovery. Ou foi do History? Agora não sei. Agora eu lembro, acho que foi Discovery. Deve ter sido o Discovery, porque o History só fala de alienígenas. Outra coisa também. Se fosse no do History, seria que as sereias eram alienígenas do passado. Exato. É impressionante, porque, tipo, esses canais, eles eram canais que você acreditava no que eles passavam, né? Eles tentavam ser canais, eram quase canais educacionais, no sentido com que eles passavam pra você a história, os acontecimentos. Hoje já deixou de ser, né? Hoje eles estão muito mais focados na coisa do vamos entreter e esquece, não precisa ser real. Puxa, não precisa ser verdade. Você colocou uma coisa importantíssima, que é uma arte audiovisual também. São esses documentários absurdos, esses reality shows. Nossa, reality show é uma coisa programada. Sim. Tá, é impressionante. Aquelas pessoas estão atuando muito mal, por sinal. Estão ali inventando plots e subplots para que o seriado tenha alguma graça para o espectador. A verdade está passando longe desses reality shows inteiros. Entende? Isso também é um outro perigo, porque também confunde a noção de realidade das pessoas. Porque, poxa, o seriado é do tipo reality show. A pessoa vai pensar que aquilo é tudo realidade. Sim. Quando ela está despreparada, evidentemente, né? Isso, eu acho que essa onda do reality show, dos programas que tentam mostrar a vida real, né? Você tem isso hoje há centenas, acompanhando lenhadores no Alasca, acompanhando motoristas de caminhões no Canadá. Então você tem aí, tipo, uma série de programas que são voltados para mostrar a vida de pessoas aparentemente normais, o dia a dia de pessoas que trabalham em lugares remotos. O quanto disso é real, o quanto disso é trabalhado numa encenação, o quanto disso realmente tá passando para você a veracidade daquilo, né? Tipo, fica, hoje em dia isso é difícil de você mensurar o que que é real ou não. Engraçado a gente tá tendo esse papo, o papo ter enveredado por esse ponto, porque no próprio começo do cinema, né, Volto, Bruno e Harold, o cinema era assim, as pessoas confundiam muito com o real, a própria chegada do trem à estação, né, muitas pessoas se abaixaram do cinema, né? É o filme mais verdadeiro do cinema. O roubo ao trem, que no final eram disparados tiros contra a plateia, né? Enfim, então as pessoas tinham essa coisa de confundir o cinema com o real, os próprios movimentos, né? O próprio neorrealismo, né? Enfim, entre outros, que tentavam trazer a realidade para o filme, né? O Godard mesmo já dizia que o cinema era a vida em 24 frames por segundo, e as pessoas ainda hoje, né? Depois de tantos anos do cinema como arte, enfim, as pessoas ainda conseguirem ter essa confusão, né? Ainda trazerem do cinema para a vida real, né? E não entenderem, não conseguirem separar uma coisa da outra, né? Não conseguirem, por exemplo, distinguir as verdades, né? As verdades que convêm ao filme e as verdades que, de fato, né, são históricas, enfim, que fazem, que são confirmadas, legitimadas pelos livros, etc, etc, etc, né? Eu vejo que o público, na sua grande maioria, ele aceita certas coisas quando assiste na TV ou no cinema pra meio que, tipo, suprir falta, talvez, de conhecimento próprio, de acesso a tal conhecimento, né? Porque, tipo, pessoas que têm acesso a mais conhecimento questionam muitas dessas coisas. E outras acabam levando isso como se fosse uma verdade, porque ela não tem o acesso principal a tal conhecimento. Então ela não vai questionar. É inocência. Você tinha, pô, aqui no Brasil mesmo, coisas até mais esdrúxulas. Pessoas que confundem personagens de novelas com um ator de verdade. Com os atores e atrizes, é. Isso é uma coisa impressionante. É um analfabetismo cultural. É um analfabetismo artístico. A pessoa não percebe o absurdo, a obscenidade que está falando. É incrível, tipo, é exatamente essa coisa que... Tipo, e hoje em dia, eu fico às vezes impressionado com essa com essa falta do conhecimento. Mas não por pessoa que não tem acesso, às vezes por pessoas que têm acesso ao conhecimento. É, ela entende aquilo, ela às vezes trabalha com aquilo, mas às vezes, tipo, não, eu vou acreditar que isso aí é real, eu vou acreditar nisso. É uma escolha, né? Ela passa a ser uma escolha, não uma falta de opções, mas uma escolha de aceitar que aquilo pode ser real. Eu tenho pessoas também no meu... conhecidas que aceitam certas coisas, até coisas de documentários, como verdades absolutas. Ah, não, mas isso tá no documentário, tá no... saiu na revista tal. Ah, foi falado no programa tal. Então é verdade. Eu não vou questionar porque, pô, tá comprovado. Sim. E eu acho que isso tudo entra diretamente, tá diretamente conectado nessa coisa dos documentários, dos filmes baseados em fatos reais. Que não só de biografias, né? A gente tem os filmes baseados em fatos reais, né? Que contam acontecimentos... de alguma... às vezes históricos, às vezes nem tão históricos assim, né? Pelo menos não pro grande público, né? Clássicos da Sessão da Tarde, que era o Poço da Jéssica. Sim. Era uma história baseada num fato real que aconteceu numa cidadezinha nos Estados Unidos, de uma garotinha que caiu dentro de um poço. Beleza. Sim. O que que era real realmente ali? O que que foi real? Foi uma garotinha? Foi um garotinho? Às vezes as coisas foram mudadas. Você não tem como dizer que aquele filme é 100% baseado em fatos reais. Ele simplesmente pegou a história de um acidente, transportou pra tela e tornou aquilo interessante. Aí agora, se a gente parar pra pensar, você disse é um filme baseado em histórias reais. O documentário lá do Padilha, ou do Ônibus 174, ele é um filme ficcional, ou é um documentário, ou é uma mescla dos dois pra trazer um documentário romantizado pra se tornar palatável pra quem tá assistindo? Eu acho que é essa linha que a gente tem que tentar definir aqui. Eu acho que ele é muito na linha do Helena, o Bruno. Ele tem a estrutura de um documentário, ele quer te passar um ponto de vista sobre uma situação tudo social, histórica, etc, etc. Mas ele mescla. Eu entendo o que você falou e eu acho que o Helena faz isso também. Os dois, eu acho que tem essa conexão, inclusive. Eles... foi o que o Carlos e o Harold estavam falando. Eles jogam pro entretenimento, ambos, mas com a estrutura de um documentário. E eu diria que eles são, no seu âmago, um documentário. Mas eles têm elementos do ficcional pra tornar a história mais interessante pra quem, obviamente, tá assistindo. Teve... esse documentário... é mais ou menos isso mesmo. Ele é um documentário, porque ele se baseia... ele pega fatos que aconteceram, só que ele apresenta um ponto de vista... que o diretor decidiu apresentar. O lado e floreios diretor... também, não é? Exatamente. Ele ilustra, pega aquela ideia, né? Ele pega o acontecimento e extrapola dali toda a sociedade em volta daquilo. Dos familiares, da vida que ele tinha. Tudo que acontecia ali, aí ele pega aquilo e transforma aquilo num trabalho quase de ficção. Apesar de estar tratando com pessoas reais. Sim. Não serem atores. Que é o caso, por exemplo, do Grande Dragão Branco. Aquele filme de 88 com Van Damme que, assim, entre aspas, é uma biografia porque são fatos retirados de histórias que o próprio Frank Dux, que é o personagem interpretado pelo Van Damme, escreveu. Só que, obviamente, muita coisa ali é romantizada e até mesmo inventada. Então, até que ponto podemos dizer que esse filme é uma biografia? Eu acho que essa é a questão principal desse programa hoje. A gente tentar entender o que é uma biografia, o que é uma ficção. Ou até mesmo, uma biografia pode existir sem ficção, entendeu? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que tentar descobrir hoje. Eu acho difícil você... você ter uma biografia, pelo menos no cinema, que não trabalhe de forma nenhuma algum lado ficcional, que não dê algum tipo de dramaticidade, que não transforme aquilo de uma forma às vezes mais interessante. É muito difícil você ter isso, né? Você não tem, às vezes, como entreter um público, precisa você ter uma forma de narrativa que às vezes a vida real não te apresenta. Ao menos em cinema de circuito ou o cinema tradicional, né? É, aqueles filmes que são exibidos em sala de cinema e etc. Não, por exemplo, um telefilme que é dividido em 50 episódios, por exemplo, que é mais uma obra acadêmica do que um filme propriamente dito. É isso que você tá querendo dizer? Mais ou menos, sim. Não necessariamente, eu acho que um filme de televisão, acho que ele sofre do mesmo problema. Quando é um trabalho de entretenimento, quando é feito pra entreter as pessoas, você acaba tendo que dar uma dramaticidade, você acaba tendo que trabalhar a história de uma forma que torne ela interessante. Você pode pegar, às vezes você pega um fato, um pedaço da história daquela pessoa e dramatiza aquilo, mas você sempre vai ter que criar algum elemento. É difícil você não ter como trabalhar ou criar algum elemento. Né? Eu não consigo pensar, tipo, são poucas pessoas talvez que sejam tão interessantes na sua vida inteira pra você contar a história da vida inteira dessa pessoa e ser interessante o tempo todo. Exato. É isso que eu fico tentando imaginar. Imagina se fizesse a biografia da minha vida. Todo dia eu ia ter que contar no filme que eu desço do elevador, dou bom dia para o porteiro aqui do prédio, vou nossa. Pro trabalho, dou bom dia para as pessoas, sento Jesus. Na mesa e interajo com... Imagina a chatice que ia ser isso. Pô, eu tava achando emocionante. Aí se, dependendo do dia da semana à noite, eu gravo um podcast, ou edito um podcast, sabe? Parabéns. Que chatice. Então, vamos lá. Como é que poderia se contar uma história, por exemplo, da sua vida? Eles teriam que pegar a sua vida inteira. Sim. E fazer recortes, né, cara? Se você, com certeza, em algum momento da sua vida, aconteceram coisas importantes que sejam... Sim, por exemplo, quando eu tenho pra mim, que é o mesmo motorista, me atropelou 3 vezes. As 3 vezes no Fusca Creme, em idades diferentes. Aos 6, aos 12 e aos 17. Então... Não, isso pode ser um fato que pode ser o foco principal da sua biografia. Esse motorista, ele pode ser vai se tornar um elemento de conflito dentro da sua história. E aí o diretor vai omitir a minha rotina diária, que é um porre. Não, a sua rotina diária vai ser trabalhada dentro de vários acontecimentos no decorrer da sua vida. De relacionamentos, de conflitos, de trabalhos, de problemas, de inimigos, de amigos. E isso tudo você vai condensar pra contar uma história. Você não vai contar todos os seus dias dentro dessa história. É, não tem como. Você vai contar os pontos mais importantes aos quais serão dramatizados. Tem uma cinebiografia, né? Não é uma cinebiografia, é um filme que conta a história do Bruce Lee. É o Dragão. Dragão. Esse é um dos filmes que dramatiza muito a história do Bruce Lee. Aí, pra não ser só um filme que conta a história do Bruce Lee, eles colocam um fator inimigo dentro da história do Bruce Lee, que era um demônio que perseguia a família deles. É, tinha um sonho que o Bruce Lee tinha. Exatamente, que o pai protegia ele com um ritual chinês de proteção, e isso permeia a história o tempo inteiro. Isso sempre é, que ele... É uma grande motivação dentro do filme para que o Bruce Lee avance, né? Treinando, Exato. Melhorando, Exato. Chegar ao seu ápice, né? Exato. E você trabalha isso de uma forma para tornar interessante ou mais interessante aquela história. O filme, ele é muito legal, é muito bom o filme. Mas ele não é uma biografia 100% real, porque ele dramatiza vários pontos. Mas ele apresenta a jornada do Bruce Lee, boa parte dela baseada em fatos realmente reais. Sim. Porque ele mantém vários fatos que, pra quem, se você pegar documentários, livros, estão lá. São fatos que tiveram presença de pessoas que contaram. O Dan Guino Santo, que é um dos caras que treinou com o Bruce Lee e tudo mais. Enfim, eles contam isso sempre nos documentários aos quais eles participam e estão lá no filme. E vários outros pontos, obviamente, não aconteceram da forma como o filme mostra. E aí entra todo o romance da coisa, a romantização, enfim. E tem essa força motriz, digamos assim, do filme, que é esse sonho que ele tem sempre com esse demônio. É uma cinebiografia? Eu acredito que não. É mais um filme baseado em fatos da vida do Bruce Lee, né? É muito difícil realmente você definir. Ah, não, isso é uma cinebiografia. Então, o que eu vou ver nesse filme é 100% a realidade da vida dessa pessoa. Você, tipo, como é que você define... Como você vai ter essa definição, né? Como você vai poder dizer isso? Eu acho que eu tô até me repetindo aqui nesse ponto. Porque você não tem como. Não tem. Eu acho que é impossível impossível você ser 100% fiel à vida de uma pessoa. Você vai ter que ter, vai gerar alguma dramaticidade, vai gerar algum conflito. Às vezes não porque você queira, às vezes porque é necessário, às vezes porque você tem que preencher momentos da vida da pessoa que você não sabe, que não existem história baseada em cima dela, você não tem relatos, você não tem, ela não te contou. Então você tem que trabalhar da melhor maneira possível aquela história. Então pegar os momentos marcantes e juntá-los da melhor maneira possível pra fazer um filme. Teve um exemplo agora, acho que dá pra gente pegar um pouco e separar documentário da ficção. Aquele Vips, né, que era a história do cara que se fingiu ser filho do dono da Gol. Do dono da Gol, isso aí. Sim. Então, você teve... com o Wagner Moura, inclusive, né? Exato. Na mesma época que saiu o filme, tinha o documentário. Os dois foram lançados perto, que eu me lembre. Ou se não foram, pelo menos depois eles foram disponibilizados novamente perto. Então você tinha ali a cinebiografia e você tinha o documentário. Você via que a cinebiografia foi bem baseada em cima do que era passado naquele documentário. Mas tinha coisas dentro da cinebiografia que eles te deram uma dramaticidade. As coisas relacionadas ao tráfico de drogas. Eles deram um floreio maior naquilo, uma dramatização maior em fatos que não necessariamente eles sabiam. Ou que foram contados por eles só. Ou então você não tinha como comprovar que aquilo ali era real. Aí isso não aparecia diretamente no documentário. Então talvez o que o documentário é o making-off do filme e o filme per si é o próprio filme. Podemos fazer essa analogia ou não? Pode, acho que melhor colocar que o documentário é tipo o storyboard do filme. Foi tipo meio que um guia do filme. O filme pode ter se baseado... Eu nem sei se o filme foi baseado no documentário, se é num livro. Eu não sei dizer se tem um livro agora. Eu não sei. Mas a história do filme é bem similar ao que é mostrado no documentário. Mas você tem floreios, dramaticidade. Isso acontece o tempo inteiro. Então, não tem como você fazer um filme de ficção sem isso. Eu sinceramente, eu acho que não. Pelo menos na minha opinião, você não tem como contar uma história de ninguém sem criar uma dramaticidade. É verdade. E alguns eventos históricos, ou até mesmo pessoas que foram muito conhecidas, acabam virando mais de um filme, né? A biografia delas acaba se tornando mais de um filme, assim como os próprios livros. Existem dezenas de livros, por exemplo, sobre o Kennedy. Existem dezenas de livros sobre o Steve Jobs e por aí vai. Eu lembro de um... De Jesus Cristo também, né? Tem um que é mais importante, mas tem outros por aí também. Não, é que, sinceramente, essa coisa de falar do Steve Jobs como um exemplo eterno é horrível, cara. Mas, por exemplo, Jesus Cristo, você tem aí vários filmes que retratam ele de formas muito variadas. Você pega um filme, por exemplo, A Última Tentação de Cristo. Ah, isso! Nossa, excelente lembrança! Eles pegam... Exato, eles pegam um personagem que não nos importa aqui se ele foi real ou fictício, não importa, o que importa é o filme. E no filme criaram uma condição completamente fictícia, que não foi relatada em nenhum evangelho, não existe nenhum apócrifo sobre isso. Isso foi invenção de um diretor que estava ali criando uma obra de arte. Sensacional! E mesmo assim, ele respeita o que se compreende que seja a idiosincrasia do personagem. Personagem, até certo ponto, se comporta como nós o conhecíamos até então. Mas aí, de repente, o personagem nos trai, quando ele aceita a proposta do demônio. E fantástico, o filme se baseia nessa ideia de que Jesus Cristo aceitou uma negociação terrível num momento importantíssimo, não só para ele, para Deus e para a humanidade. Ali eu acho que, na minha concepção da ideia, é a representação da própria humanidade nele, né? Da fraqueza e da susceptibilidade do ser humano à autoproteção, ao fato de que nós não somos heróis. Sim, Jesus Cristo mais humano impossível, né? Exato. Acho que essa é a definição, né? Já que ele veio como homem para a Terra, obviamente ele sofreria também dos nossos mesmos temores, entre outras coisas, enfim. Então eu acho que essa representação e o exemplo foi ótimo, porque eu acho que é bem por aí. O Harold tem boa lembrança, inclusive, dessa negociação, verdade. Você já negociou com ele também? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tava falando de eventos históricos importantes, tem um filme. Na verdade, existe o combate do curral, né, do Tombstone, famoso lá do Doc Holliday, do White Earp, etc. Existem dezenas de filmes sobre esse combate, e todos eles retratam a mesma história com pequenos desvios, com pequenas visões e interpretações diferentes. E, no fim das contas, o filme termina num tiroteio sempre, mas o conflito de cada personagem, a motivação de cada personagem ali é diferente e se faz necessária para que o filme ande. Porque senão também, o que adianta você contar a mesma história igual? Seria uma refilmagem do filme. Então é importante, sim, que por mais que seja um evento histórico e que aconteceu, que o diretor crie ali elementos e artifícios para que o filme funcione, senão não tem jeito. E esses fatos históricos, né, esses momentos históricos, eles são o tempo inteiro refilmados, eles são o tempo inteiro recontados. Então chega num ponto em que, às vezes, por exemplo, você pega um evento desses que é muito antigo, não existe tanta parte histórica. Não existe documento histórico ali que comprove, não existe um documento realmente histórico que comprove tudo aquilo que é tudo que aconteceu naquela situação. Então você pega que no cinema isso extrapola. Então cada filme vai extrapolar o que falta daquele pedaço da história da sua maneira. É só pegar o Alexandre do Oliver Stone. É a famosa verdade em termos de entretenimento, né? Qual é a verdade em termos de entretenimento é mais interessante pra mim? É o filme do Oliver Stone ou é o Coração Valente? Eu acho que a resposta foi dada pelo próprio público. O público prefere acreditar naquela verdade, que não é bem uma verdade, enfim, mas que é um entretenimento tão bem feito, você quer tanto acreditar naquilo com tanta força que ela passa a se tornar uma verdade. É, a frase certa, Costa, talvez seja: o público compra melhor aquela história e não acredita naquela verdade. Eu acho que nenhuma das duas são verdades. Eu gostaria de lançar aqui um outro exemplo muito interessante, que é a própria carreira do Milos Forman. Isso já foi comentado em Amadeus. Milos Forman é chegado numa biografia, em um ambiente baseado em fatos reais. Ele dirigiu Amadeus, ele dirigiu Larry Flint e ele dirigiu Os Fantasmas de Goya, um filme que me foi apresentado inclusive pelo Bruno Costa. Eu assisti esse filme, Os Fantasmas de Goya, e não é um filme bom, sabe? Eu acho um filme muito novelesco, parece um romancezinho vagabundo, um pulp fiction. Não gostei do filme, porém a estrutura do filme é interessantíssima, porque Goya foi um grande pintor e gravador que a Espanha ofereceu ao mundo. E Goya teve a infelicidade de ser testemunha de tropas francesas invadindo o seu país. Pois bem, dentro dessa conjuntura, desse status quo, onde a Europa estava reformando seus conceitos, onde a Revolução Francesa e seus ideais estavam infectando o restante da Europa, e claro que toda revolução, ela carrega em si também grandes maldades, não só grandes bondades, vontades de se fazer o bem. A Revolução Francesa também foi muito pérfida, como toda outra revolução que a humanidade já enfrentou. Sim. Mas por que estou falando isso? É porque o status quo é importantíssimo para a construção do filme, porque Goya não é o personagem principal da história, apesar de ser uma figura real. A história, ela é trifurcada entre Goya, Inês e Lorenzo. Inês é interpretada pela Natalie Portman. Lorenzo é interpretado pelo Javier Bardem. O Goya é interpretado pelo Stellan Skarsgård. Esse nome eu não vou conseguir falar nunca. Engasgado. Eu estou engasgado. Mas achei interessante essa construção. Ninguém ali é personagem principal. O que interessa é mostrar como esses personagens conseguem sobreviver, às duras penas, evidentemente, àquele terrível status quo. O vilão do filme é o status quo. É uma construção completamente diferente. Goya é diminuído de seu papel, de sua importância, para virar apenas um instrumento do diretor para contar aquela triste história, aquela triste reforma da sociedade espanhola, junto, claro, com a Natalie e o Javier. Não é interessante isso? Na própria ficha do filme, nós encontramos a maldita expressão biografia. Isso é um problema seríssimo, né? Porque, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, não existe biografia no cinema. Exato. Exatamente, você não tem como... É impossível você contar a verdade no cinema. Eu posso estar falando aqui alguma coisa pesada ou errada, não sei, mas pelo menos no meu ponto de vista, não existe verdade absoluta no cinema. Você vai ter sempre ali situações ou momentos que vão criar uma dramaticidade que não é real. Por quê? Porque é entretenimento, porque é um reality show. O que hoje a gente tem na televisão, o reality show, não é real. É a mesma forma você ter uma biografia no cinema. Né? Um filme biográfico, ele não é a verdade absoluta, ele não é a verdade sobre a vida daquelas pessoas, ele é a dramatização da vida daquela pessoa. É. Cinema é arte, então a gente tem que levar sempre cinema como sentimento. Ele não pode ser julgado como uma peça acadêmica, nunca. Eu vou assistir o filme de uma maneira, o Harold de outra, o Costa de outra, o Voltor de outra, então... Eu acredito, recapturando um cinecast antigo, que o Terry Gilliam falou uma grande verdade no seu filme As Aventuras do Barão de Munchausen. Quando o personagem, no final do filme, derrota a razão, aquilo é uma explicação para todo o cinema, na verdade. Nós não conseguimos explicar o final das Aventuras do Barão de Munchausen porque a fantasia derrotou a razão. No momento em que você consegue explicar, significa que você racionalizou o final desse filme. Você não consegue racionalizar. Isso é uma grande mensagem do cinema para você. Isso, na verdade, e tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui sobre realidade e fantasia, sobre a vida e sobre a arte. Na arte, você não precisa de verdades. É uma coisa que para alguns pode soar como incrível. Paradoxalmente falando, é uma verdade da arte. Essa é a única verdade da arte. Ela está cheia de mentiras. Sabe o que isso me lembra, Harold? Os versos de Fernando Pessoa quando ele fala que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. É basicamente isso, porque você precisa distorcer a história, você precisa mexer nela, acreditar naquilo ali, pra você viver a história. É paradoxal mesmo, mas é legal. E que bacana você ter lembrado do Barão de Milhouse, né? Pra você ficar com raiva novamente. Ah, filho. E uma coisa que eu acho legal e muito boa no cinema, nos filmes, é que às vezes ele não precisa ser biográfico pra você acreditar que aquilo seja uma verdade, né? Você entra no filme pra, exatamente, eu acho que ver um outro mundo ou acreditar num mundo melhor. Ah, sim. Então, o filme, ele é, eu acho que... Ele é um pouco do espelho do mundo, mas eu acho que ele é um espelho do melhor do mundo. Ele, na verdade, é o espelho do que o diretor quer passar. Às vezes ele não é um espelho do melhor, mas ele é um espelho do mundo, de qualquer forma, né? E eu acho que só por isso a gente já consegue, muitas vezes, nos identificar, quebrar a questão da... suspender a descrença e estar dentro da realidade que aquele filme nos apresenta. Então a gente entende que aquele mundo... de certa forma, é real dentro daquele tempo de projeção, né? Então, eu acho isso muito interessante, essa capacidade que o cinema tem de construir a sua realidade, a sua verdade, né? Naquele momento. Aquele momento é o momento da verdade do filme. Um exemplo disso, Costa, é o Bastardos Inglórios, quando Hitler é assassinado ali por aqueles caçadores de nazistas na sala de cinema. Só o cinema poderia dar o troco em Hitler. Pois é. Eu sei que, ó, isso na verdade é uma licença poética do Tarantino quando fez o filme, papapá, mas se encaixa aqui nessa discussão. Obviamente não na discussão de biografia, etc., mas na conversa como um todo. Não, mas é importantíssimo esse lembrete. Tarantino ali tem o direito de alterar o universo à sua própria maneira. Ele é um criador. Claro. Sim. Ele não tá preso à verdade. Ele não tá preso à realidade. Eu acho que isso... Exatamente. Eu acho que esse filme é a prova de que no cinema você não precisa, numa biografia, nada você precisa estar preso ao real. Você tá ali pra entreter da melhor maneira possível. Sim. Dentro daquilo que você quer transmitir. Eu acho que se você, como um diretor, pegou pra contar a história de um personagem, de uma pessoa, e você quer contar da melhor maneira possível, mais real possível, maravilha. Você vai achar a sua maneira de contar a história daquela pessoa da maneira mais real possível. E dentro dessa realidade, você vai criar momentos interessantes pro público ver aquela história, né? Você quer passar aquela história de uma forma interessante. Eu acho que quando alguém pega pra fazer uma história biográfica, quando um diretor, às vezes, tipo, às vezes porque tá na moda, mas geralmente você pega a história de alguém pra contar, você acha aquela pessoa interessante de alguma maneira, e você quer transmitir um pouco do que aquela pessoa viveu, do que aquela pessoa experimentou, do que aquela pessoa tem pra contar pras outras pessoas. E se você não fizer isso de uma forma interessante, ninguém vai ver a história daquela pessoa. Só as pessoas que realmente são fãs, que idolatram aquela pessoa, aquela determinada pessoa. Como, por exemplo, quando existem biografias cinematográficas de bandas inteiras, ou até mesmo de um... A biografia do Jim Morrison pro cinema, que foi o Jim Morrison foi interpretado pelo Val Kilmer. Ou então o Jerry Lee Lewis, do Dennis Quaid. Ou a própria Evita, né, que a Madonna fez. Então, sim, sim. São pessoas de um apelo popular enorme, com centenas de fãs, e esses filmes, na verdade, são mais um fanservice, um serviço para os fãs, do que uma biografia por si. Então, mas é claro, é aquilo que você falou, Carlos, a gente tem que entender qual é o objetivo daquela obra artística, porque não deixa de ser uma obra de arte. Claro, e como uma obra de arte, pelo menos ao meu ver, ela não deve ser limitada, né? Ela não deve ter amarras, ela pode fazer o que bem entender como arte é. O céu é limite. Acho que nem o céu. É um inferno? Dependendo da pessoa. Uma proposta. Que tal todos nós, historiadores, fãs de bandas, todos nós nos abraçarmos e entrarmos no entendimento de que nada daquilo é real, a gente não precisa levar a sério nada daquilo, aquilo é uma obra de arte, o seu objeto de adoração, o seu ser humano maravilhoso, ele continua intocado no mundo real. Isso está garantido. Nós estamos aqui apenas diante de um filme ou de um documentário. Já vimos que até mesmo documentários podem mentir, tanto quanto filmes. Então vamos ficar em paz, vamos entrar no entendimento e vamos deixar esses gritos, essas euforias para outras ocasiões que não dentro da arte. Se quer discutir de alguma coisa, vai discutir política, futebol, religião, deixa o cinema. Olha aí, ó. Tô com o Volter, tô com o Hard. Não, vamos deixar de discutir cinema não, senão ferrou, gente. Vai acabar o Cinecast. Não, não é isso. Foi piada, Hard. Foi tão ruim. Ruby,